Hoje, dia 7 de agosto de 2016, você abre, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A leitura vai ser um pouco longa, embora nós só iremos usar parte bem pequena do texto, só dois versículos, provavelmente, mas eu quero que você fique atento. Olha ao seu redor aí, vê se tem alguém que você não falou ainda, hein? Atrás de você, na sua frente. Muito bem, Amandinha. Tá de parabéns. Você ouviu o seu pastor e deu um 360 aí. Amém? Todos encontraram aí? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1. A gente fala primeira no Novo Testamento, né? E primeiro no Antigo, porque no Novo são cartas. E no Antigo são livros, né? Então, por isso, no primeiro a gente fala primeira, segunda, terceira. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Primeira Coríntios, capítulo... Desculpa, porque eu vou ler até lá. Primeira Coríntios 1, 18. Ok? Diz assim o texto. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Certamente a palavra da cruz, e quando a gente fala a palavra da cruz, a gente está falando de morte de Jesus na cruz, para pagar os nossos pecados, e da sua ressurreição, e dessa cruz que nós levamos também, crucificando todos os dias a nossa carne, com seus desejos ruins, e se rendendo a esse revestimento diário do Espírito de Deus em nós, tá? Então, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? O sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor? O questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, bem para um judeu, o que provava se alguém era de Deus ou não eram sinais, os milagres, já para os gregos, que eram gnósticos, eles criam nos aiões, os espíritos evoluídos, então eles criam que alguém era de Deus, se tivesse muita sabedoria, por isso Paulo escreve no 22, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas, 23, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, se referindo aqui aos gregos, ou não judeus. 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que fraqueza é essa, irmãos? Talvez olhar para um Deus crucificado, que tinha todo o poder para descer dali, mas resolveu morrer por nós, para muitos isso parece fraqueza, mas para Deus isso é força. 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, naquilo que vocês foram chamados, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, mas nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Não é que Deus não escolha pessoas sábias, pessoas poderosas, nem pessoas nobres para este mundo. Não, não, não. É porque existem no mundo poucas pessoas sábias, poucas pessoas poderosas e poucas pessoas de nobre nascimento. O Senhor chama todos. E naturalmente, já que existem poucas pessoas sábias, nobres, e poucas pessoas poderosas, naturalmente, assim também serão poucos que o Senhor vai chamar, que tem esse diferencial. Ninguém é chamado por ser nobre, por ser poderoso ou por ter um nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Interessante quando Deus escolhe alguém que a sociedade entende que é o lixo, a escória, para poder fazer uma obra linda. E nós olhamos e parece que é loucura, mas na verdade parece loucura aos nossos olhos é sabedoria de Deus. 28 novamente. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas ou desprezíveis e aquelas que não são para reduzir a nada aqueles que são. Ou no bom português atual, aqueles que se acham. 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém. Ninguém pode chegar diante de Deus e achar que é um favor para Deus estar servindo a Deus. Ninguém. 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não se esqueça que Paulo era um oficial romano, cultíssimo, fariseu de fariseus. Ele era a espécie de pessoa mais culta daquela época, tanto no judaísmo quanto na cultura gentílica, na cultura romana e grega. Mas ele abriu mão de tudo isso por amor à cruz. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Quem eram os outros discípulos? Pescadores. Só tinha um nobre, que era Levi Mateus, que era um publicano. Então Paulo diz, olha, eu estive entre os discípulos, estive entre vocês, mas nem com um nem com outro eu cheguei com ostentação, mas ao contrário, eu cheguei no poder de Jesus. 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Espírito aqui, Espírito Santo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, deste tempo, deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, a todas as coisas investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, o Senhor nos possibilita conhecê-lo. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não adianta tentar entender profundamente a Bíblia com argumentação científica, lógica e filosófica. A gente precisa entender a Bíblia por uma experiência de se sujeitar a ela, e quanto mais eu me sujeito à palavra de Deus, mais ele me conta os seus segredos, porque a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. 14, mais uma vez, para terminar no 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar. Senhor, é um texto que aparentemente complexo. Precisaríamos dessa mesma sabedoria e conhecimento que o Senhor diz desnecessária. Então faz um milagre para a gente entender. Move a nossa mente, o nosso coração, para a gente poder olhar para esse texto e sair daqui convictos de que o Senhor fez por nós. E nisso nós podemos continuar a tua obra. Por favor, Senhor, toma nosso coração agora nas tuas mãos, nos coloca aí, Senhor, nos sendo a tua vontade, e nos faz aplicar essa palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu vi uma palestra de um filósofo, que está muito famoso ultimamente, e ele perguntado sobre quais as literaturas mudaram o mundo. Se ele pudesse selecionar uma literatura, ele falou, não posso uma. Eu diria que duas literaturas mudaram o mundo. As literaturas que se atribuem a Platão e a Bíblia. Ah, mas eu gostei tanto de ouvir aquilo. E ele não falou da Bíblia como livro sagrado, ele falou da Bíblia como literatura, até porque ele não professa a mesma fé que nós. Mas o que é que tem aqui dentro desse livro, que foi escrito durante tantos milhares de anos, por pessoas diferentes, escrita por reis, escrita por boiadeiros, escrita por príncipes? Se você pega o livro de Isaías, você vai ver uma linguagem extremamente erudita, um hebraico difícil de se transcrever, de se traduzir. Já você pega o livro de Amós, que era profeta também, que chegava diante do palácio das rainhas, das princesas, e dizia assim, ó, suas vacas, cambada de vaca, o povo está com fome, e vocês aí com uma vaca gorda. Está na Bíblia. Era um profeta. Já Isaías, ele fala dos ais, de como foi terrível para ele, e percebendo a glória de Deus, e como isso foi mudando a vida dele. Bem, aí você diz, é um livro escrito por homens, mas é um livro inspirado por Deus. Por que, pastor? Será que a gente está forçando? Porque, irmãos, mais do que uma experiência literária, uma experiência filosófica, a palavra de Deus, ela traz um ensino que é aparentemente loucura para quem está fora. Mas é uma loucura tão atraente que quando a gente entra, parece que as coisas começam a fazer sentido. Por exemplo, como que eu posso amar quem me faz mal e elogiar, porque a palavra ali bem traduzida é elogio, elogiar aquele que me difama? Como que eu posso receber um tapa no lado do rosto e ao invés de descontar, oferecer o outro? Como que eu posso ter duas capas e alguém precisar de uma, e se for necessário até dar a capa e a túnica? Como é que pode eu não aplicar justiça humana e me vingar de alguém que me fez mal? Mas ao contrário, a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor, e se Ele quiser fazer alguma justiça com Ele, não que a gente não vá procurar os nossos direitos, mas estou falando sobre uma vingança onde nós condenamos o outro a sofrer o que ele nos fez sofrer. Bem, eu não vou muito além, senão eu posso fazer um desafio muito grande para a sua atenção, porque nós psicologicamente até começamos a resistir a algo que nos muda tanto. Mas eu não estou preocupado hoje com psicologia, estou preocupado com a ação do Espírito Santo em sua vida. Versículo 30 diz assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Interessante que se você voltar um pouquinho, versículo 1 diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, enviado por Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Espera aí. Corintos era uma das igrejas mais carnais, mais bagunçadas. Por exemplo, você entrou aqui no culto, né? Aí nós cantamos uns louvores, umas músicas que falam da palavra de Deus, né? Você falou quem estava aí do seu lado, numa civilidade, né? E aí, nós não temos ceia hoje, teremos logo, não hoje, mas Imagine que tivéssemos aqui uma mesa de ceia e a gente esperar acabar o sermão para poder ter uma oração, uma consagração dos elementos, a gente comer a ceia, né? E a gente ouvir uma pregação e ia sair de para casa assim, edificado, disposto a ter uma vida mais desafiada por Deus. É o que você chega aqui e encontra. Quando alguém chegava em Corintos, primeiro ele tinha que ter cuidado com a comida que ele estava levando, porque muito provavelmente alguém ia tentar tomar da mão dele a socos e mordidos. Eles falavam em línguas. Falar em línguas é um dom sobrenatural que o Senhor dá a alguns para a edificação própria. Então, é uma língua estranha, não é compreensível. Não tem um dicionário disso. São línguas dos anjos, são línguas sobrenaturais. E que é um dom de Deus, está na Bíblia, eu creio nisso e faço isso. Mas imagina você entrar numa reunião, num culto, onde todos falavam em línguas, gritando, e era uma cena de um manicômio. O próprio Paulo diz assim, para com isso, vão achar que vocês são loucos. Se entram num culto, está todo mundo falando em línguas. Calma, peraí, se tiver interpretação, ok. Mas senão vai todo mundo achar que é uma grande bagunça. A igreja de Coríntios era o cúmulo da bagunça, da carnalidade, da mistura. Os gnósticos já estavam entrando com suas crenças espíritas que já existiam naquele tempo. Aí Paulo escreve para eles, aos santos, chamados da santificação. Diz, Paulo é um homem de fé, viu? Como é que é isso? É porque nós vamos ver daqui a pouco, a santidade não é um estado onde o sujeito não peca, a santidade é um estado onde o sujeito foi escolhido para ser cada vez mais parecido com Deus e mais diferente da forma que o mundo pode dar a alguém. Então vamos pensar o seguinte, esse discurso não é para alguém que é perfeito, esse discurso não é para alguém que é padrão, esse discurso, não, Paulo escreve essas coisas altíssimas aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, para chamar pessoas carnais, bagunçadas emocionalmente, bagunçadas teologicamente, pessoas que não sabiam para onde atirar no que diz respeito a Deus, e falou, peraí, o Senhor nos chamou, vocês são do Senhor, vocês são de Deus, e eu vou explicar umas coisas para vocês. Vós sois dele, vós sois de Deus. Tudo começa assim. Eu preciso acordar de manhã, entendeu? Eu sou de Deus, para tudo aí. Tem um monte de coisa, tem dívida, tem chefe, tem empregado, tem colega, tem doença, tem parente doente, tem problema, tem crise na família. E às vezes a gente esquece de a quem nós pertencemos. Presumo que você cuida bem do que é seu. Agora, não é só uma propriedade, é uma paternidade. Nós que somos pais, aqui alguns, muitos são pais, é engraçado porque antes de ser pai a gente escolhe marca de roupa. Antes de ser pai a gente tem um sono maravilhoso. Eu sempre tive um bom sono. Mas antes de Sofia nascer, uma vez minha mãe chamou corpo de bombeiros porque eu estava dormindo no sofá com a cabeça do lado da porta e eu quase derrubo a porta e não acordei. E eu não estava drogado. Não nesse dia. Meu sono sempre foi assim. E aí, depois que Sofia nasceu, irmãos, é um negócio incrível. Às vezes ela chega assim, parece um fantasminha, assim, pai, com alguma insônia, alguma coisa. Aí vai lá no quarto. Claro, meu quarto tem chave, ok, irmãos? Amém? E a chave é usada frequentemente, amém? Mas... É porque às vezes, só um parênteses, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu não sei o que eu faço para tirar minha filha do quarto. Eu falei, bota ele no quarto dele. Ah, só assim? Como seria se não fosse assim? Ah, mas ele pode entrar de noite. Então bota uma tranca na porta. Ai, coitadinho, vai ficar do lado de fora? É? Ficar do lado de fora. Tá voltando. Aí, no dia que a porta esteja aberta, né? Aí ela entra, aí ela fica me olhando, gente. Ela fala, pai, gente, é incrível. Eu digo, oi, filha. Muda. Depois que a gente tem filho, muda muita coisa. Prepare, eu sofri também. O Senhor, Ele está atento ao nosso pai? Ele diz, oi filho. Ah, mas isso não é para aquele que é super crente, para aquele que nunca fala um palavrão, para aquele que dá uma oferta bem alta. Não. Não. Eu preciso acordar de manhã lembrando, eu sou filho. E lá aqui em Tiago, que eu já li hoje na hora da oferta, a gente diz assim, olha, você, o homem, ele tem que... A palavra é como espelho, que ele se olha, se mesmo se vê. E aí alguns crentes, eu disse semana passada, alguns crentes olham para a Bíblia e dizem, ah, como eu sou miserável, ah, como eu sou ruim, ah, não tem chance para mim. Tudo errado. O que Paulo está dizendo a esse pessoal aqui, que pense num povo complicado. Você vai ler depois 1 Coríntios todo, 2 Coríntios, e dizer, meu Deus, Paulo é um herói para poder amar e cuidar dessa igreja. O mínimo que faziam com ele, quando ele chegava lá, dizia assim, olha, você até fala bem, mas é feio. Gente, olha para lá, o homem de Deus, a vergadura de Paulo, tudo bem, você até fala de Deus, é feio. Você não tem porte, rapaz. Eram muito carnais ele, gente. Aí Paulo diz assim, olha, nós somos dele, você é filho, você é dele. Olha o que Jesus tem para você. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre obras que Jesus faz em nós e por nós. Vós sois dele, em Cristo Jesus. Por que é importante isso aqui? Porque você não é dele por causa da cor dos seus olhos, ou porque você nasceu num lar cristão, ou porque você é sábio, entendido, inteligente, já leu a Bíblia 30 vezes. Você é dele porque Jesus fez isso ser possível. E diz assim, ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Se não for em Cristo Jesus, não dá para ser dele. Você está comigo aqui? Diga amém. Aí explica. O qual se nos tornou, e eu dei uma olhada no grego antes de trazer esse sermão para vocês, e tive ganhos enormes, porque o grego é uma língua simples, tem suas complexidades, mas existem tempos verbais que não existem no português. Então eu tentei trazer o que estava mais próximo do que Paulo escreveu. E aqui você lê na sua Bíblia assim, o qual se nos tornou. Se você lê isso literalmente, lá está escrito assim, se tornou para nós, para tudo. Olha, não dá para comparar você com Deus, não vou fazer essa maldade com você. Mas, a Bíblia diz lá em Filipenses que ele sendo Deus, a palavra como Deus ali, não é como comparando, como alguns dizem, inclusive os testemunhos de Jeová. Ali é como Deus, é da espécie de Deus. Então, sendo Deus, ele não considerou o fato de ser Deus, antes se esvaziou a si mesmo e veio como servo, pobre, e foi fiel, resumindo, até a morte, morte de cruz. Você conhece esse texto também? Amém? Então vamos lá. Aí, Deus que se fez carne, habitou no nosso meio, que é Jesus, ele veio, e aí a Bíblia diz aqui, olha, ele se tornou para nós. Gente, você já pensou o que é você ter uma vida super bem sucedida, assim, e aí, de repente, você entende que pode fazer algo por alguém, em algum lugar, e larga tudo isso para poder sofrer, para poder abrir mão de sonhos, para poder abrir mão de prazeres, para poder viver numa situação humilhante, degradante, onde você ia ser morto injustamente, onde você ia ser surrado injustamente, ser exposto, ser humilhado. Então, e não quero nem muito falar sobre isso, porque eu não é o foco do que eu quero caminhar com vocês hoje, mas assim, Jesus, ele te amou tanto, ele me amou tanto, tanto, tanto, que ele fez essa loucura que só Deus poderia fazer. Você está chamando Deus de louco? Não. Eu estou dizendo que algo que para nós parece tolo, para Deus é sábio. Que foi o que o texto que nós lemos disse. Então ele diz assim, olha, ele se tornou para nós. Ele se transformou para nós, ele metamorfoseou para nós, ele também se virou para nós, ele resolveu atender a nossa miséria, a nossa necessidade. E sabe qual é a pior miséria do ser humano? É achar que não precisa de Deus. E até essa miséria ele resolveu se virar para nós. Paulo diz, o homem que acha que essa vida pode lhe atender plenamente é o mais miserável dos homens. E apesar desse egoísmo nosso, Jesus resolveu olhar para nós. A Bíblia diz lá em Romanos que não é por obra nenhuma nossa. Nada que você fez, vai fazer ou faz, justifica o amor que Jesus tem por você. Nenhum. A Bíblia diz que nossa melhor atitude é como uma atadura de uma ferida de um leproso. comparada a merecimento. Inclusive, alguns arqueólogos bíblicos falam algo até um pouco desagradável de falar, mas necessário. A mulher, ela tinha o seu ciclo, como tem até hoje, só que não tinha um recurso de tecnologia hoje para poder usar no seu ciclo menstrual. Então, elas usavam uns paninhos velhinhos, lavadinhos, e aquilo se chamava trapo de imundícia, porque a mulher no ciclo menstrual era dita imunda. Não porque ela era suja, mas porque Deus dava um descanso para ela de 7 dias por mês. Que Deus bom, hein? Hoje, já pensou no tempo de hoje? Assim, né, aqueles dias, assim, ô chefe, não vai dar não. Ele, opa, minha filha, vá para casa, você tem que descansar. Ou então seu marido chegar e você ficar lá, ó, deitado, não podia cozinhar, não podia trabalhar, não podia nada, meu amigo. Deus bom demais, e o povo de Deus, machista. Machista o quê, gente, pelo amor de Deus? Né? Então, essa palavra para imundícia é porque só tinha outra palavra para separação, que era santificação. E não era um tempo de santificação. Então, foi usado o termo tempo de imundícia. E o trapo que ela usava chamava trapo de imundícia. Então, imagina esse objeto usado. Desculpa a grosseria, mas eu preciso explicar o que a Bíblia diz. Esse objeto usado é comparado às nossas boas obras quando usamos ela para ter alguma dignidade diante de Deus. Quem lhe faz digno é Jesus. É o sangue dele sobre você e não o que você faz. Amém ou não, irmãos? Então veja bem, nós somos dele por Jesus, através de Jesus nós somos de Deus. A Bíblia diz que Jesus tem livre acesso ao Pai e ele nos leva para lá. Ele é o primogênito e ele nos leva, irmãos, feito os irmãos pelo sacrifício dele para o Pai. Eu tenho que acordar diferente amanhã, em nome de Jesus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus, eu tenho que parecer com ele. Diz assim, e ele se tornou, da parte de Deus, sabedoria. A palavra grega aí é sofia. Não é sabedoria, experiência. É sabedoria, capacidade de compreender. Perceba. Alguns diziam assim, ah, eu tenho tomado tantas decisões erradas. Olha, gente, tem duas coisas que a Bíblia diz que a gente pede, Deus não nega e dá com abundância. Sabedoria. Sabedoria é uma delas. E mais do Espírito Santo de Deus. Lhe falta sabedoria para conversar no seu relacionamento, para conversar com seus patrões, para conversar com seus filhos. É engraçado porque é muito legal isso. Eu uso muito isso para cuidar das ovelhas, cuidar de outras pessoas que me procuram, de paciência e tudo. Eu o tempo todo fico pedindo, Deus, e agora? Eu acho que se as pessoas soubessem o desespero que eu tenho quando me procuram, elas não me procurariam. Porque eu fico assim, eu digo assim, meu Deus, agora complicou, Jesus. Agora o negócio é sério. Não lembro dessa aula, não. Acho que eu filei essa aula. E aí? O que eu faço? Irmãos, olha, eu posso deixar maior para vocês que as estratégias, as saídas. Então, uma coisa muito interessante que acontece, eu era um aluno dedicado, mas é muito legal quando eu estou reciclando, estou lendo alguma coisa, e algum teórico diz uma coisa, eu digo assim, estou fazendo isso. Não estou dizendo para você não ser um bom profissional, estou dizendo que não há esse profissional que não precisa de sabedoria. Não existe. Não tem como literatura e a graduação, a pós-graduação, acompanhar as necessidades. Ao contrário, tem necessidade de se construir alguma coisa sobre aquilo. E casamento? Por mais que tenha sido preparado, meu amigo, casamento é uma caixinha de surpresas, meus filhos. Né? E a gente casa e diz assim, Jesus, aleluia, que bênção, Senhor, não sabia que era assim. Porque tem horas que a gente diz assim, meu Deus do céu, não vem na instrução. Né? Não vem. Tem sogra que ainda faz isso, né? A minha mãe conversou com a minha esposa e passou a instrução dela, minha, para ela, né? Mas minha mãe só falou as qualidades, mas não falou um defeito. Também você não pode chegar pro seu genro, né? E pra sua nora, a sogra principalmente, falar, olha, vou te avisar logo, viu? Ele ia dormir oco, bagunça o quarto. Aí não vale. Aí não vale. Irmão, nem precisa... Quer ver uma coisa? Você é pastor, precisa de sabedoria demais. Gente, precisa de sabedoria demais. Não é fácil, não é fácil. É maravilhoso se você sente que tem um chamado ministerial para ser pastor, profeta, apóstolo. Apóstolo não é quem manda mais na igreja, não. Apóstolo é missionário, quem vai para o campo. líder de núcleo, discipulador. Na verdade, discipulador é um chamado universal, né? Todos nós somos chamados a sermos discipuladores, amém ou não? Mas a gente precisa de muito, muita sabedoria. Você pensa que é, por exemplo, lidar com situações que às vezes exigem tanta perícia, tanta sabedoria. Salomão estava diante de um problema, duas mães dizendo, filho é meu, outro disse, filho é meu, filho é meu, filho é meu, filho é meu, filho é meu. Aí o rapaz precisou de sabedoria. O que ele ia fazer? Não tinha DNA no tempo. Judeu, tudo com a mesma cara, mesmo olho, mesmo cabelo, não dava nem para saber se parecia com um pai ou com outro. Aí o sujeito orou. Deus deu a sabedoria para ele. Ele, antes do reinado dele, pediu o que a Deus? Sabedoria. Linda a oração dele. Aí ele olha para aquelas duas mães. Rapaz, que sujeito forte, viu? E ele olha para ela e fala assim, olha só, vou fazer o seguinte então, eu sou o rei, quem manda sou eu aqui. O coração dele devia estar, ó. Vou fazer o seguinte então, vocês duas não dizem que são as mães? Soldado, espada, bem afiada. Bota na mesa, corta no meio, um pedaço para um, pedaço para outro. Quem vai querer a cabeça? Brincadeira, não tem essa parte não. Corta no meio. Cortar no meio, antigamente, era cortar debaixo da perna até a cabeça. Então, olha, corta. Aí uma começou a desesperar, a outra, então corta. Então corta. Nem eu, nem ela. E a outra, não, não, senhor, não é meu, não, não, não, não, não, não, dá pra ela, desculpa, desculpa, desculpa, não tá, mas o que que falou? Sua mãe faz isso, irmão. Aí ele falou, a mãe é ela. Aleluia. Sabedoria. Sabedoria. Eu preciso de sabedoria. E Jesus se fez por mim sabedoria de Deus. O que é que quer dizer isso? Jesus absorveu da sabedoria de Deus e entregou ela para mim. Você vai abrir mão disso? Não posso abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso, não, em nome de Jesus. Porque Jesus é Emanuel, Deus conosco, Ele que nos comunicou os atributos de Deus. Pelo menos os comunicáveis, alguns não são. Então, a palavra de Deus diz em Romanos que o Senhor derrama em nossos corações do amor dEle. Amor, sabedoria para lidar com as questões eu vou receber do Senhor. Amém ou não, gente? Você quer a sabedoria de Deus? Diga amém. O que eu estou dizendo para você? Porque você, essa semana, vai passar por uma, por duas, por dez, se você precisar de sabedoria. E aí? Olha no bolso, nada. Olha no outro, nada. Precisa de sabedoria. A sabedoria de Deus, ela lhe tira de situações que sem a sabedoria você escorregaria e cairia terrivelmente. Você quer a sabedoria de Deus? Diga, eu quero. E Jesus possibilitou a sabedoria, mas não só isso. Também a justiça. O que é a justiça que Jesus possibilitou? Originalmente a palavra quer dizer ser como deve ser, condição aceitável para Deus. Vamos lá. Uma vez eu estava na aula de teologia e o professor disse assim, Deus é justo? Nós respondemos, obviamente, Deus é justo. E aí ele disse assim, se Deus é justo, por que que vocês não estão no inferno? Aí eu, bem, vou orar para a sabedoria aqui para responder. Olha, Deus é justo e você merece o inferno. E aí ele deu um tempo para a gente pensar e a gente ouviu cada coisa do Arco da Velha, né? Não sei se você já sabe que sai cada um engraçado lá, né? E aí, de repente, ele disse o seguinte, ele nos salvou e disse, Deus é justiça. E a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá, e a promessa dele era essa. Mas há algo que faz com que Deus não esteja mentindo por não aplicar a justiça dele em você. É porque Deus não é só justiça, Deus também é misericórdia, amor. Então o que acontece? Houve uma sabedoria, houve uma saída para que o meu pecado não me alcançasse, me levando para o inferno, me tirando de estar com Deus. O que é que eles resolveram? Bem, e Deus não foi pego de surpresa, isso já fazia parte do plano de Deus. O homem caiu e foi destituído de Deus. Vou fazer o que agora? Eu tenho que cumprir a minha palavra, não posso mentir. Seria a pessoa sem serviço, um Deus que volta atrás, que mente. Que confuso seria. Seria uma confusão. A gente ficaria sem saber por onde anda. É difícil lidar com pessoas assim, imagine com Deus. Deus como do Olimpo grego, que ia e volta, os deuses iam, voltavam, faziam, aconteciam. Não, nosso Deus, ele tem uma palavra, amém? E aí, ele tinha que cumprir a justiça? Então, o que acontece? Jesus chama a si a justiça de Deus e cumpre totalmente a pena que era nossa no que diz respeito à justiça de Deus. E aquele que Deus mataria e lançaria no inferno, que seria eu e você, substitutivamente, Jesus assume esse lugar. Então, Deus é justiça e cumpre em Jesus a sua justiça, e ele morre pelos nossos pecados, porque ele também é misericórdia. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, a justiça de Deus ia levar a mim, a você, à morte eterna, segundo a morte que é o inferno. Aí se diz, que coisa interessante. Então Deus é justo, mas eu não recebo essa justiça de Deus na minha condenação, porque Jesus foi condenado em meu lugar. Exatamente. Isso não é maravilhoso? E entre nós, o que seria a justiça? Jesus possibilitou que a justiça de Deus fosse feita quando ele recebe a punição pelo nosso pecado, recebe as nossas maldições. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. E ele ficou lá nu, porque aquela fraldinha é uma licença poética, religiosa, porque o crucificado ficava nu, diante da mãe dele, diante do povo. E foi condenado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, e preso, e morto, e o próprio pai tira a vida do filho, como foi simbolizado em Abraão. Quem ia matar Isaac? Abraão. E o filho entrega a vida ao pai, ninguém poderia matá-lo. E ali é condenado em Jesus a pena que era nossa. Então Deus se fez justiça de Deus. E outro texto de Paulo diz que ele nos chama a ser justiça de Deus. Nós agora somos justiça de Deus também. Você imagina o que é isso? Eu sou justiça de Deus. Rapaz, eu que era tão injusto, tão miserável, tão pecador. Agora sou a própria justiça de Deus ambulante. O que é a justiça de Deus? A plena vontade de Deus para eu ser aceito. Jesus não aceita nada imperfeito. Todos os seus defeitos que impossibilitariam você de ser aceita por Deus, eles foram arrancados e foram cravados em Jesus na cruz. E você é perfeita e justa diante do Pai. Aí o diabo diz, conversa! Não é justo coisa nenhuma! Você que xingou seu marido essa semana, toma vergonha! Eu não sou justo pelo que eu fiz de certo e errado, eu sou justo pelo que Jesus fez de certo. Isso é libertador demais. Porque senão a gente diz, e alguém pode ouvir isso e dizer assim, ah, cuidado com essa conversa, pastor. Porque senão as pessoas vão fazer coisas erradas e vão dizer, ah, Jesus me justificou, estou justificado, está tudo bem. Não é assim que funciona. As pessoas que são salvas por Jesus de verdade, elas recebem a sabedoria de Jesus, elas recebem a santificação de Jesus, a justiça de Jesus, e elas começam a sentir necessidade de parecer mais com Deus, porque foi feita uma obra nelas. O libertismo que Paulo fala nos Coríntios, inclusive, não useis da liberdade que dá ocasião à carne. Ele estava exortando aqueles que ainda não tinham experiência verdadeira com Jesus, ou que tinham e estavam mornos, frios, carnais. Todas as vezes que você começar a argumentar mentalmente, não, mas eu sou salvo, sou uma besteirinha, o que é que tem? O que é que tem? O que é que tem um negócio que a gente tem que ter cuidado? Ô frasezinha arriscada. Quando você disser ela que o Senhor pisca a luz vermelha em você. Ah, o que é que tem? Se eu me ama tanto, se eu estou salvo mesmo. E se o Espírito de Deus não lhe convencer do que eu estou lhe falando, que eu vou falar daqui a pouco, vai alimentar mais ainda esse argumento errado. Mas eu creio no que Deus vai fazer em você. Amém? Amém. Então eu ser justiça de Deus, Jesus ter sido feito justiça de Deus, e assim, toda a condenação foi cravada em Jesus. Não há mais condenação para mim. Vai ser bom demais. Nunca esqueça disso. Porque tem horas que o diabo ele começa a rondar a gente, né? E começa a usar da nossa fraqueza, começa a usar daquela área que a gente nunca tratou, nunca confessou, mas está ali, sabe? Aquele preguinho daquela anedota antiga que diz que o sujeito tem uma fazenda e aí ele vendeu a fazenda muito baratinho e aí ele chegou para o sujeito e falou assim: olha, eu tenho um prego aqui, eu queria que você deixasse, é a minha única mobília, né? Deixa esse preguinho aí, vai fazer uma brincadeira, você é um prego meu, tá? E você vai levar toda a fazenda, deixa meu prego aí. O cara disse: o que tem a fazer de velho? Deixa esse prego aí. Que uma semana o velho voltou com a sacola e falou: tudo bem, eu vim aqui porque eu estou passando e eu não vou poder levar isso para ali e eu quero deixar isso aqui com o senhor. Ah, sinto muito, essa sacola aí está até mal cheirosa. Não, o senhor esqueceu que nós deixamos no acordo, no contrato, que o prego seria meu. Então eu vim deixar a minha sacola no meu prego. O sujeito ficou sem jeito porque tinha deixado aquele prego ali e toda semana o sujeito pendurava mais coisas, ou prego forte que não cai da parede. E aquilo começou a apodrecer, uma vez de carne, de animais, aquilo fedia, começou a dar moscas, e os bichos começaram a encostar na casa. Arranca o prego, irmão, em nome de Jesus. Sabe o que é esse prego? É aquela área da nossa vida que a gente não quer tratar. É aquela área que a gente diz: eu posso mudar tudo na minha vida, mas isso aqui não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui ninguém mexe. Esse será o motivo da sua ruína. Ser justiça de Deus é ser totalmente aceitável para Deus. E para isso não posso ter pecados deliberados. Mas você diz: espera aí, pastor, mas isso não é obra que Deus faz em mim, é obra que Deus começa a fazer em você, age em você, já fez a parte dele, mas tem algo em nós que nos obriga a esse sim dessa obra plena de Deus em nós. Eu não quero mais, não posso agir sem sabedoria, eu não posso desprezar a justiça de Jesus em mim e a santificação. O que é a santificação? Diagnos. Olha, Deus nos santifica de forma tão linda, porque o que é essa a obra de santificação em nós? A obra de justiça em nós é uma obra contínua. Não é só uma obra das coisas que você fez antes de converter a Jesus, é uma justificação contínua. Ele continua lhe justificando. A Bíblia diz que Jesus está junto ao Pai, advogando por nós. É o paráclito, é o advogado junto ao Pai. Então, constantemente, Jesus intercede por nós para que as suas injustiças se tornem justiça diante de Deus. Amor demais. A ideia de santificação contínua aqui é exatamente como eu vou explicar, já falei algumas vezes aqui para vocês. É aquela chuva horrível, eu já andei de carro com a mina, pai de Patrick, na chuva é uma aventura. Porque o homem tem um negócio de não ligar o para-brisa, gente, o limpador de para-brisa. Ele é, sei lá, tipo, economizar bateria, não sei. E ele dirige muito bem, né? Hã? Hã? Ah, vamos dar o direito de resposta, é preciso. Em tempos eleitorais, né? E aí, gente, aí eu digo: a mina, liga o limpador. Aí a mina: ah, pastor, vai e liga. Imagina que aquela água lá é o pecado que tenazmente nos assedia. E o para-brisa é a graça que santifica você o tempo todo. Pecou, limpou o tempo todo. Ah, pastor, mas assim é fácil. Você queria que fosse difícil? Vai ser judeu, que tem que cumprir a lei toda. Ah, pastor, mas está muito fácil. É porque a gente é idólatra por natureza, a gente quer uma religião de sacrifício. Não é. É gratuito para você, mas um alto preço foi pago para isso. Ele pagou o preço para que a santificação seja construída. Mas ele disse: peraí, pastor, então, sempre que eu peco, eu posso me refazer com Deus, pedir perdão? Pode. Ah, pastor, cuidado, pastor, não fala isso não, porque vai que alguém ouve isso e fica pecando mais. Não existe isso. Não existe. Porque o próprio Espírito de Deus que leva você a se arrepender é o Espírito que faz você não querer mais o pecado e começar a ter agonia com o pecado e começar a se afastar do pecado. Você imagina você chegar aqui e fazer um discurso que muitas pessoas fazem por boa intenção, mas não é bíblico. Dizer: anda na linha, hein? Anda na linha. Você já pensou se você olhar para uma mulher na rua e você tiver um ataque fulminante e cair morto? Você vai pensar. Aí o cara chega na rua e fala: eu tenho que, não posso olhar essa pessoa. Senão eu vou pro inferno. Meu Deus, não quero ir pro inferno. Irmãos, a santificação, por obediência, porque é bom para você. Quanto menos você olhar para a mulher alheia, porque a Bíblia diz que, olha o que o Senhor fala sobre o homem que fica olhando para as mulheres na rua. A Bíblia diz que nós devemos ser como os garanhões que ficam rinchando, sentindo o feromônio, sentindo o cheiro das éguas. Está pensando, ah, Deus se importa com isso? Sim. Outra coisa, o sujeito ficar olhando para a mulher alheia, a mulher dele vai deixar de prestar. Porque ele só vai olhar para as mulheres para o que é melhor nelas do que da mulher. Ele vai olhar para a mulher dele e vai achar que é sem graça. É pecado, é desrespeito, é desonra. Ah, mas eu olho assim, é sem querer. É um instinto. Pare de ver isso como instinto. Veja isso como algo grave. Como escolha. É instinto, então por que tu olha para tua mãe? Para tua irmã, para tua filha? É carne. E tem que levar isso para a cruz. Isso vale para a mulher também, viu? Eu fiquei tão chocado que tem um programa de televisão que é uns caras malhadões, sem camisa. É. Tipo eu, né? Só que sem camisa. Que fica reformando a casa, né? Aí mostra o bíceps do cara, serrando. Eu olhei para aqui e falei, que coisa deprimente, gente. Que... Não, é porque... Não vai lá em casa não, gente. Não, é porque é tão legal as reformas que eles fazem. Sabe por que o crente cai? É porque o crente acha que não vai cair. Entendeu? Acha que não vai cair, já caiu. A Bíblia diz que a aparência do mal já é o mal. Ah, eu estou vendo essa série aqui, mas é só por causa do enredo. Não, eu não olho para essas mulheres assim, não. Na hora eu não posso nem avançar na hora, porque senão perde o enredo. Entendeu? Gente, isso é tão banal, tão pequeno, mas tão grave. São portas. Se você entrar por elas, é difícil voltar. Desonestidade. Você não chamou a santificação. Fraude. Você não chamou a santificação. Mentira, palavrão. Essa semana eu fiz uma coisa tão horrível. Eu vou até falar para meu pai, que é meu discipulador, confessar isso, que a Bíblia diz: confessai aos outros para que sareis. Eu estava no carro e o vendedor da Oi, eu achei que ele tinha me enrolado. E, irmãos, eu falei um palavrão. Um palavrão que eu não falava há muitos anos. E eu falo isso quase chorando para vocês. Ninguém ouviu. Mas eu xinguei o cara, um negócio feio demais. Eu não quero nem chocar você com a dica do que eu xinguei o sujeito. Irmãos, você que cuida de gente tem que orar muito. Porque eu tinha na mesma semana falado: meu irmão, você xinga? Batendo muita gente, não adianta você tentar achar quem foi. Irmãos, eu xinguei o homem. Ô, gente, eu fiquei tão mal. Eu estou mal até agora. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá na Oi e pedi perdão para ele. Meio rindo. Eu até xinguei. Ele achou que era tão natural. Achou que era meio doido, né? Por que eu pedi perdão para ele? Porque eu xinguei ele. Nem ouviu. Mas eu precisava daquilo. Eu estou confessando para vocês. Me perdoem em nome de Jesus. Quero envergonhar o diabo. Não quero fazer isso nunca mais. Não pode o homem de Deus que fala a palavra de Deus tem que falar água doce, não pode chorar água amarga. Ah, irmão, eu fiquei mal, estou aqui quase chorando. Não vou chorar não para não apelar. Mas eu fiquei mal. Eu não posso fazer isso. Como é que eu digo para minha filha? Minha filha, outro dia, eu até falei semana passada, teve uma cacofonia, eu falei uma frase, parecia que tinha um palavrão no meio, e ela começou a chorar: pai, você falou de palavrão. Eu falei: não, filha, calma, porque essa palavra começa e parece um palavrão. Ela: oh, pai. Uf. Então, irmão, o Senhor nos chama santificação, amém ou não? Aí alguém pode estar ouvindo e falar assim: é, pastor, tu tá bem, hein? Um dia vou ser santo que nem você. Oh, irmão, não existe isso não. Todos nós somos santos. Todos nós somos santificados. A gente tem que levar a sério essa relação com o Senhor, porque Ele é santo. Isso ofende ao Senhor. Ninguém viu coisa nenhuma. Um monte de anjo viu. Os anjos que me acompanham. Tem um monte de anjo me acompanhando. Que vergonha para os conservos. Não pedir perdão para ele, que eu não falo com anjo, porque a Bíblia diz que culto a anjos é pecado. Claro, se o anjo chegar para mim, eu vou falar: você vem de quem? Fala que Jesus Cristo vem em carne e é Deus. Porque pode ser um demônio, né? Mas não vou ficar falando com o anjo à toa, isso é heresia. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas isso é vergonhoso. O Senhor, o Espírito Santo estava do meu lado, em mim. Jesus, o Pai. O maior exemplo para vocês. Por isso, sabe que eu estou confessando para vocês? Porque eu ensino isso para vocês. Então, aí, eu já estou com poder de novo para ensinar de novo. Amém? Então, por favor, vê se não xinga. Ah, pastor, mas tem coisa muito mais grave. Acorda, pastor, tem coisa séria aí. Irmão, eu vou começando. A gente vai no leite, né? Na papinha, no feijão. E vai, a gente vai crescendo. Preciso de mais 10 minutos, viu? Então, o Senhor é sabedoria, justiça, é santificação, aleluia, e é redenção. Sabe o que significa essa redenção aqui? É a libertação mediante pagamento de um resgate. Olha, não é que Deus chega lá e fala assim, tá bom filho, eu te desculpo, você é um tão bom filho, você é um tão bom esposo. Eu vejo você lá com essas vaquinhas em cima do cavalo. Então, eu vou te perdoar por aquilo. Porque, sim, eu sou seu fã. Eu acho que você merece. Olha, acorda para a vida. Não tem esse. Que o Senhor olha e fala, eu acho que você merece o meu perdão, porque você é o cara. Não, ele me ama e me acha o cara porque eu sou filho. Mas não porque eu mereça isso. Olha, isso aparentemente nos afasta, mas isso nos une tão maravilhosamente com Deus. Tão maravilhosamente com Deus. Quer dizer que Ele pagou o meu resgate? Sim. E vale até uma correção teológica. Alguns dizem que quando Jesus morreu, o inferno se alegrou. Nunca ouvi isso. Por tudo que o inferno queria, que Jesus não morresse na cruz. Outra coisa. Alguns acham que a dívida que nós tínhamos era para com o diabo. A dívida que nós tínhamos era para com o Pai. Nada de dívida para o diabo. Que o Jesus ia dar ousadia de pagar nada para o diabo. A dívida era com o Pai. E Jesus foi lá e pagou a nossa dívida. Morreu. Tem algo mais valoroso do que a vida da própria vida para pagar o seu pecado? Não existe. Sabe por que eu digo isso para você? Porque na hora que o diabo e sua mente e o mundo começar a dizer, para com isso, você é o santarrão agora, você agora quer ser o mais crentão, você é o crentão, você ora, você vai para as reuniões, quer ir cuidando dos pobres, que isso aí, você vai de ficar muito junto? Não, crente tem que ser que nem dente, cada vez mais separado melhor, porque não junta a sujeira. O Senhor Jesus pagou um alto preço para que fôssemos uma família, para que fôssemos cheios de sabedoria, para que nós fôssemos a justiça de Deus, para que nós fôssemos a redenção aqui na terra, para que quem encostasse em nós se santificasse, vivesse a justiça, vivesse a sabedoria e vivesse a redenção. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? É que a gente tem que ser muito grato a Jesus. A gente tem que ser muito grato a Ele. A gente tem que cultivar essa sabedoria que vem do céu. A gente tem que entender que Ele me fez justo diante do Pai. Agora não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ele me santifica. Ele me limpa toda hora. Já está limpo, já está pago o meu pecado pelo sangue. Isso não me leva a pecar, isso me leva a ser grato e buscar mais santidade ainda. Tá vendo esses dois copos? Faz de conta que eu sou Deus, tá? Então vamos lá. Segura aqui, por favor. Dois copos. Esse eu vou amassar, ok? Tá. Tem esse amassado. Obrigado, Alex. E tem esse não amassado. Pergunta, qual é o copo santo? Aqui, gente, não é uma pegadinha não, mas naturalmente a gente vai responder o quê? O perfeito, né? Depende. Eu sendo Deus, se eu resolver pegar esse amassadinho pra mim, esse é meu. Esse não é meu. Qual é o copo santo agora? Qual é o copo santo? Tá, minha mão. Santidade não é nem nunca foi perfeição. Santidade é separado para Deus. que faz você ser santo não é você não errar. O que faz você ser santo é a quem você pertence. Se não fosse Jesus, justiça de Deus, você não poderia ser de Deus. Se não fosse Jesus, sabedoria de Deus, você nunca ia entender essa palavra doida que eu estou pregando hoje, que humanamente é incompreensível. Se não fosse a redenção de Jesus, você nunca podia ser santificado por Deus. É essa a obra que Jesus faz na gente. Ele ama você como você é. Ele não quer deixar você como você está, mas Ele ama exatamente como você é. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor tem investido em nossas vidas. Obrigado porque é tão gostoso, Senhor, é tão maravilhoso saber que o que me faz mal quando eu peco é ter ofendido a Tua santidade, é ter te entristecido. Tua palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo. Mas, Senhor, eu não me alegro no meu pecado, mas eu me alegro no Teu perdão sobre o meu pecado. Eu me alegro porque eu sei que o Senhor é tão amoroso e bondoso. Que o Senhor nos ama e nos aceita. E o Senhor não pede uma carta de recomendações. O Senhor parece que, inclusive, escolhe às vezes os mais torpes. E quando questionaram isso para o Senhor lembra? Você só anda com esse povo ruim, Jesus? Você só anda com esses que a sociedade não quer conta? E o Senhor respondeu, os sãos não precisam de médicos. Vocês que acham ter necessidade de mim, não me tem. Mas essa aqui não cessa de enxugar, lavar os meus pés com lágrimas, enxugar com seus cabelos. Filhos, seus pecados estão perdoados. Senhor, eu quero uma relação com o Senhor, onde eu sei que a justiça não são os meus atos. A justiça foram os teus atos. Eu quero cada vez mais parecer com o que é aceitável para o Senhor, para testemunhar para o mundo que o Senhor nos faz justiça do Pai. Eu quero ter uma vida cheia de sabedoria, que é essa revelação de como lidar com as situações, baseada na Tua Palavra, no Teu Espírito Santo. Eu quero ver uma vida de santificação, que não é uma vida onde eu acho que sou melhor porque faço ou não faço coisas, mas é uma vida onde eu busco dar espaço para o Senhor me conduzir num caminho que parece mais com o Senhor, porque eu fui separado para isso. Senhor, obrigado pela redenção na cruz, obrigado porque o Senhor pagou os meus pecados, que eu já cometi, os que eu cometo, os que eu vou cometer ainda, está tudo pago, quitado. Não há mais sentença contra mim. Ela foi aniquilada na cruz. Isso é vida. E nós recebemos essa palavra como vida, como ânimo, como poder. O Senhor nos dá poder para vencer uma vida de pecado. Para vencer uma vida que é guiada pelos meus desejos naturais, carnais. Uma vida almática, uma vida guiada por sentimentos. Não queremos isso. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Porque aí nós viveremos a alegria que o mundo promete, mas nunca deu e nunca vai dar. Eu quero curtir esse prazer da santidade. Eu sei, Senhor, que o Espírito, ele nem sempre dá prazer, ele dá paz. A paz que o mundo não dá. E a carne dá um prazer momentâneo. Mas eu quero estar tão perto do Senhor que eu quero viver e desfrutar desse prazer que é a santidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama. O Senhor me ama, me ama, me ama. E o Senhor é que tem mais expectativa em me ver santo, em me ver bondoso, me ver cheio dos Teus dons, e me aceita, e me atura, apesar de tanta resistência minha na Tua obra. Todos nós somos aqui somos assim um pouco, uns mais, outros menos. Nos convence, Espírito Santo, de que é muito melhor que o Senhor faça a obra plena em nós. Nós precisamos disso. Muito obrigado pelo Teu carinho, Jesus. Obrigado pelo Teu perdão, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer dessas verdades eternas. Eu quero ser santo porque isso agrada o coração do meu amado, do meu Senhor. Porque o mundo vai ver em mim que é possível ter uma vida diferente. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te celebramos essa noite pelo Teu amor maravilhoso para conosco. Porque o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa santificação, o Senhor é a nossa redenção. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Que o nosso coração seja tão inundado de gratidão que a culpa, que o remorso, que a frieza não consigam nunca mais chegar perto de nós. Obrigado porque o Senhor é sabedoria sim para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Sente só um pouquinho para eu dar alguns avisos. O Senhor falou com você, diga amém. Aleluia. Bem, gente, olha só. Nossos núcleos, graças a Deus, estão aí de vez em pouco. E eu tenho visto uma obra maravilhosa que o Senhor tem feito no nosso meio, ok? Eu quero inspirar você que ainda não faz parte de um núcleo, ok? Que faça. É muito bênção, é muito gostoso, é um lugar de edificação. E eu, olha só, às vezes nós temos uma agenda que está dificultando, mas vamos romper isso em nome de Jesus. A gente precisa estar com os irmãos, isso faz bem para nós. Amém ou não, gente? Amém? Então, segunda-feira, lá na casa de Raquel Jackson, né, o núcleo chama Ágape, o núcleo cheio de amor, a cara de vocês, esse nome, às 19h30, ok? Terça-feira, na casa de Chateau e Edna, às 19h30, Chateau, é o Alfa, que é o começo. Bênção demais, gente boa demais, muito amoroso também. E quarta-feira, na casa de Angelito, núcleo de Jane Lucas, tendo ali a Angelita e a Mandinha como co-líderes ajudando. Bênção demais, né? Quem disse que Lucas era tímido? Deus está usando uma pregação poderosa. Aleluia. Então, irmão, quinta-feira a gente está tendo um talmidinho que está sendo uma bênção. Alex, dê um depoimento aqui de como tem sido o talmidinho. Muito bom, gente. Ótimo. Está educa, conversa, ensina, prepara, forma, é tudo. Quem não está participando está perdendo muito. Isso é muito bom. Então, vive a paz. Então, estamos juntos aí. Eu quero que a gente sente depois, está considerando, para a gente ver logo uma data. Ah, ó, quer para Talmidim? Talmidim, em hebraico, significa discípulo, né? Mas também é um acróstico para treinamento avançado para liderança. Não é para a liderança, mas para a liderança em toda a parte da vida. Para o ministério, para a intimidade com Deus, para os núcleos, para o discipulado, intimidade com Deus. C, treinamento. A, avançado. L, para a liderança. Não é para líderes, é para a liderança. Para promover uma boa e saudável liderança na nossa vida. M, para o ministério. I, para a intimidade com Deus. D, para o discipulado. I, para a igreja. N, para a dura. Tudo que a gente vive, gosta, curte e aprende da nossa mãe. Então a gente continua aqui no Centro Acrópolis, que é o Paulinho, de 7h30 a 8h30, sem ir ver. Antes eu botava uma música de projeção, que é maravilhoso. Mas a gente suspendeu para ter mais tempo para trabalhar em princípios. Ok? Então não tem, não tem isso. Tá? Vamos parar e preparar logo logo para ter encontro para casais aqui, vai ser uma bênção. Eu quero ver que mês a gente já vai ter esse encontro, já que a estrutura que a gente queria a gente já tem para isso. Amém, gente? Olha, eu semana que vem vou trazer um vídeo sobre esse joguinho de Pokémon, tá? Gente, vai acontecer. Eu acho barato, tecnologia boa. Acho ideias, muito legal. Só que tem algumas coisas que tem que ser cuidado, ok? Porque assim, pensa um negócio, punk, aquele negócio não é brincadeira, não. Desde questões governamentais, não é questão de conspiração, não. Mas tem lá, e, porque assim, certas vezes eu não posso colocar muito fora, tá? Mas ali na concessão tem uma liberação que tem uma câmera para a gente colocar na sua casa. Você lê a concessão direitinho, está lá explicando, ok? Então, além de levar a sua privacidade, porque a câmera do celular está sendo encaminhada e ele vai estar, esses dados podem ser usados para quem tem acesso. Então, é uma coisa que não é pela inspiração, está lá na indicação, ok? Outra coisa, assim, olha, a gente tenta ser o mais descolado possível na vida nossa. A gente está lá no mão do que é pecado, porque é pecado, ok? Mas a gente se veste legal, a gente tem essas pessoas, mas. É, o desenho que é um pouco demônio, gente. Você vê a história, são monstros de bolso, né? Pokémon, corpos de bolso, né? Então a criança vai acumulando esses monstrinhos, guardando no bolso. Quanto mais monstrinhos ela acumula, mais poder ela tem. Porque é o poder místico, né? Porque ela começa a poder, isso vai no poder. Tipo, bem velho. Eu tenho a criança, deve chegar no bar. tem 10 crianças, tem 10 demônios filhos que conversam com ela e trazem poder para ela. Mas eles não pegam que sempre estão se afastados do evangelho. Eu lembro que a religião que eu frequentava, que era chamismo, eu aprendi num desenho lá. Entendeu? Então a gente não deve brincar com isso. Semana que vem eu vou passar o vídeo dentro, bem muito bem feito, tá? Para a gente poder. Tem um pastor que vai estar beleza, mas eu vou também passar aqui para dar uma alerta, tá? Então qual é a minha recomendação para o pastor? Se você se enjoa, se não voltar, se você quer grupo, a gente está mais embora, né? Tá de qualquer forma. É uma brincadeira, né? Então, eu digo que eu amo você, digo que a gente fica esperto, porque cada vez as coisas são mais explícitas, né? É, repórter tem mais de que tem a leitura. Isso não é leitura, é repórter, é uma escola que tem que sabia, pelo amor de Deus. Né? Se o Senhor Jesus nos dê a graça de viver tudo que pudermos viver forçosamente, né? Que tem que viver por ti, né? Gente, eu estou com o tempo, eu era menino, que eu... O crente tinha mais leis que não estava na Bíblia do que estava na Bíblia, não podia nada. Né? Então a gente tem recoberto a palavra de Deus e isso, como ela torna a vida do Senhor. É a melhor vida que existe. Né? Agora, tem que ter cuidado para que essa liberdade não faça a gente vacilar e ser manipulado de forma infantil também, né? Cuidado com os jovens, jovens de tiro, com o nome de Jesus, Deus e criança que estão consumindo. Amém? Tá certo? Criança e adulto. Pega a porta de Jesus. Assim, sua mãe. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, as consolações, a força, o poder do Espírito Santo, que é falou sobre todos vocês. Nós possamos aplicar essa palavra na nossa vida cotidiana e possamos viver mesmo essa conquista que Jesus trouxe para nós com a sua morte e com a ressurreição. Nós clamamos o Senhor, recebemos do Senhor o poder e a direção para viver o que o Senhor tem nos chamado. Abençoamos como igreja também os nossos irmãos espalhados pela face da terra e agora aqui em Itabuna também. Em nome de Jesus, seja noite. Onde o Senhor se manifesta na vida das pessoas. Nós glorificamos o teu nome e recebemos a tua bênção até que o Senhor volte no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos queridos. Semana que vem tem ceia, ok? Vamos fazer a ceia à noite, tá bom? Semana que vem tem ceia à noite, tá? Na segunda, sexta-feira, a gente faz a nossa vigília. Deus abençoe vocês. Dá um abraço aí. Um não, oito. Não vale oito da mesma pessoa.